ouvido externo. Nas madrugadas de quinta-feira, às 2 da manhã, na RUM. Com Elizabeth, apresentação. ouvidoexterno.blogspot.com. Às 8 da manhã, a mulher tem as mãos entaladas no parapeito. O marido agarra o estrado com os olhos. Dorme sem almofada. Passar a ferro tem uma intimidade na ficha do despertador. Entra às 8 da manhã. A empregada entala os pés do homem nas grades. Liberta a senhora, fecha a porta do quarto à chave. Deita para uma cascata. A empregada que vem passar a ferro tem uma intimidade. Do despertador entre as 8 da manhã. Thank you. para poder sentir que nada melhor algum dia farei. De meu só tenho a minha voz, e até essa parece que a perco no eco moribundo que me afronta a solidão. Mesmo as palavras são jaulas do tempo, aprisionando feras em putrefação. Bye. ouvidoexterno.blogspot.com. Meu querido amor de agosto, quantas noites para acabar, quantos dias sem dormir, quantas tardes por passar. Pelos nossos cantos só de agosto, quantos cantos por cantar, enquanto nós experimentamos namorar. Começa aos poucos a vida a compensar o esforço, e quando o pai vier buscar, deixo o sol posto no meu querido mês de agosto. Desgosto, amanhã ele vai passar, mas se te souber esquecer, já não sobra o que lembrar. De queimarmos o almoço aos amigos a dançar, há tanta coisa para falar de cada agosto. Começa aos poucos o adulto a conquistar o lugar ao almoço, mas quando a noite começar, um sonho posto, eu vou querer amor de agosto. como o vento do deserto. Acordado em mim, chamar a música, musa dos meus temas, nesta noite de açucenas. Abraçar-te apenas é chamar a música. Esta noite não quero a TV, nem a folha do jornal banal que ninguém lê. Vou chamar a música, murmurar um madrigal, inventar um ritual. Esta noite vou servir um chá feito de ervas e jasmim e aromas que não há. Eu vou chamar a música, flor de mim, um poema de cetim. Chamar a música, tê-la aqui tão perto, como o vento do deserto. Acordado em mim, chamar a música, musa dos meus temas, nesta noite de açucenas. Abraçar-te apenas é chamar a música. Escrevo no teto mensagens de amor sinceras. Quando acordares, vais ler o que sinto por dentro. Jogo a espera, a distância e a dor são marcas de um desacerto a quem chamam amor. Adormeci lentamente em teus braços que me trazem e envolvem no mundo. Olha por mim, volta depressa para meu bem. Arde sem fim esta doença em meu peito nu, em meu peito nu. Se talvez por um dia fizesses magia, e por onde passas é por onde vou. Oh, oh, oh, oh, oh. Olha por mim, volta depressa para meu bem. Arde sem fim esta doença em meu peito nu, em meu peito nu. Ouvido externo. No azul silento do céu brilha uma estrela sozinha, com certeza que é minha. tão sozinha como eu. Cansada de mendigar, esmola de um olhar teu. Foi meus olhos repousar no azul silento do céu. No firmamento certeza que é minha. Passo as noites a revê-la na graça que Deus lhe deu. Tão nova e desamparada, quando o amor me entra de repente pela porta da frente e fica à porta escancarada. Vou-te dizer, a luz começou frestas. Se fores a ver enquanto assim durares, se fores amada e amares, dirás sempre palavras destas. Para te ter, para que de mim não te zangues, eu vou-te dar o meu cetim, coração carmesim, as carnes e com elas sangues. Às vezes o amor no calendário, noutro mês é dor, cego, surdo e mudo. Às vezes o amor no calendário, noutro mês é dor, cego, surdo e mudo. E o dia tão diário disso tudo. Se um dia a razão fria e negra do destino deitar mão à porta, à luz aberta, que te deixe liberta do pássaro, se eu sou trino. Por te crer, vou abrir em mim dois espaços para te dar enredo ao folhetim, a flor ao teu jardim, as pernas e com elas braços. Às vezes o amor no calendário, noutro mês é dor, cego, surdo e mudo. Às vezes o amor no calendário, noutro cego, surdo e mudo. Às vezes o amor no calendário, noutro mês é todo cego, surdo e mudo. E o dia tão diário disso tudo, se tudo tem fim, por que dar um amor guarida? Mesmo assim, dá princípio ao começo. Se morrer só te peço, da morte volta sempre em vida. Às vezes o amor no calendário, noutro mês é dor cego, surdo e mudo. Às vezes o amor no calendário, noutro mês é dor cego, surdo e mudo. Às vezes o amor so yeah, so ouvidoexterno.blogspot.com. bem-estar, a não incomodar quem veja incómodo em mim. Por mais passos que eu dê, mesmo sem querer, irei sempre bater ou esbarrar contra ti. É teu o meu espaço e pelo teu embaraço, pelas portas de aço, eu já percebi. Tens medo de mim, tens medo de mim, tens medo de mim. Sabonete para lavares o mundo num dos meus palacetes. Quando eu ganhar o totoloto, vais voltar para mim dizer-me ao ouvido que sempre fui o teu querido e que gostas de mim no caso de eu ganhar o totoloto. Ando pela rua, pé descalço, ando, querida, no teu encalço. Sou como o cão de sorriso falso, és como uma imagem do meu cadafalso. Choro cataratas pelas vielas, cães mijam-me pelas canelas. Moro no rendilhado das estrelas. Invento para ti em cada nova bagatela. No caso de eu ganhar o totoloto. Se eu ganhar o totoloto, thank you.

your